É nóis, é nóis, é nóis. Cadê o Deus aquele, né? Liga rápido, rapaz, que nós de novo na cena. Na cena, declaro guerra ao sistema. Juntei os meus pedaços, me refiz e voltei pra arena. Violento, contundente, o tormento do indecente. Sem pagar, de inocente, é a gente novamente. Contra a partida da moda, contra quem se acomoda. Um dos poucos ainda com postura corajosa. Sem medo de bater de frente, sem negligente. Reforçando o discurso, ser inconsciente. E mesmo em termo que os playboy faz um rap qualquer luxo. Vários sexos iludem, eu não tenho atitude não. Jogo os Montecchio contra os Capuleto. Voluntário na luta da unificação dos guetos. Vamos junto, vem comigo, abraça a bronca. Depois de anos de luta, vão deixar os boys tomar conta. Que é isso? Levanta essa cabeça, não te único. Eu gosto que tá por trás da tua fraqueza. Te desmoralizando com rap sem inofensivo. Hey, o talento prostituído. Novo na cena, declaro guerra ao sistema. Juntei os meus pedaços, me refiz e voltei pra arena. Violento, contundente, o tormento do indecente. Sem pagar, de inocente, é a gente novamente. É nóis, novo na cena, declaro guerra ao sistema. Juntei os meus pedaços, me refiz e voltei pra arena. Violento, contundente, o tormento do indecente. Sem pagar, de inocente, é a gente novamente. Eu peço um brinde a quem não se acomoda. Um brinde a quem sobreviveu à moda. Um brinde a todos que faz rap sério. Um brinde os vagabundos da Matias Velho. Na minha caminhada, a fé dá suporte mesmo sem refletores. De longe do solo forte, a moda não me tomou. Sou o mesmo cadão, não me tornei inofensivo. Rap de estimação, ensinado, programado, manipulado. A ser mais um escravo do dinheiro sem trabalho. Não, não me corrompi, não sucumbi mais. Juro que pensei em desistir, mas prossegui e tô aqui. Teve quem não firmou, não aguentou, fraquejou. Eis aqui o desejo. Na moral não importa a cor, porque o amor é incolor. Vem comigo, rapaz, cê de verdade, rapaz, cê de mentira. Fica uma pergunta no ar, como deve ser ganhar um prêmio na TV e saber que a gravadora pagou pra tu vencer. Isso sim que é frustração do rap sem inofensivo. Do talento prostituído. Novo na cena, declaro guerra ao sistema. Juntei os meus pedaços, me refiz e voltei pra arena. Violento, contundente, o tormento do indecente. Sem pagar, de inocente, é a gente novamente. Nós de novo na cena, declaro guerra ao sistema. Juntei os meus pedaços, me refiz e voltei pra arena. Violento, contundente, o tormento do indecente. Sem pagar, de inocente, é a gente novamente. Cumprindo aos merecedor, aos vencedor, a todos os focos de resistência, a todos os grupos que não se corromperam, e a todas as pessoas que ainda preferem escutar a boa música rap, a música com conteúdo, com essência e de verdade. Cadê o nega aquele EDR? Salve Triloco, salve Derek. É nós de novo na cena, rapaz.